seus, porque as suas promessas sempre estão de pé. Faça prova de Deus, porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça prova de Deus, se abraça com o anjo, como fez Jacó. Faça prova de Deus, com o joelho no chão e a face no pó. Faça tal qual o pai Abraão, faça prova de Deus, porque Deus tem a bênção nas mãos pra dar aos filhos seus. Nosso Deus quer te dar solução, não deixa de te ouvir. Faça prova de Deus, lembra se foi você quem deixou de pedir. Faça prova de Deus, ele ainda é o mesmo, está sempre a te ouvir. O anjo está de pé com a bênção nas mãos para distribuir. Gideão fez a prova do velho e o Senhor lhe provou que é Deus. Com apenas 300 dos 32 mil guerreou e venceu. Faça tal qual o pai Abraão, faça a prova de Deus, porque Deus tem a bênção nas mãos pra dar aos filhos seus. Nosso Deus quer dar a solução, não deixou de te ouvir. Faça a prova de Deus, lembra se foi você quem deixou de pedir. Faça tal qual o pai Abraão, faça a prova de Deus, porque Deus tem a bênção nas mãos pra dar aos filhos seus. Nosso Deus quer dar a solução, não deixou de te ouvir. Faça a prova de Deus, lembra se foi você quem deixou de pedir.